torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível como pré-venda na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Em breve, você também vai encontrar este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Querido povo de Deus, nesse sábado, estamos na hora da misericórdia. E eu quero dizer para você, não está fácil para segurar a barra? Põe luz, Senhor, na minha vida, paz e luz para todos nós, mas não. Jesus misericordioso que veio trazer raios curativos. Por isso trago em meu peito a mensagem do Senhor. Senhor Jesus, nos ajude a termos mais alegria de viver. Você sabe que a alegria é uma das formas de termos a certeza que estamos em Deus. Não é euforia, alegria. Alegria de viver mesmo na tribulação. Filhos e filhas, na hora da misericórdia, nesse segundo momento, eu quero que você escute esse testemunho. Está com medo de pisar na bola? Confia mais em Deus. Ele faz maravilhas, escute. Meu nome é Auxiliadora, minha rádio Azabanta, Salgueiro, Pernambuco. Meu primeiro testemunho é sobre uma graça que eu rezei, pedi para você rezar pelo meu compadre na UTI, no mesmo dia ele saiu da UTI. E meu segundo testemunho é que hoje, que uma pessoa minha em Recife, mais de uma semana só lutando sem parar, eu rezei hoje, teve a misericórdia, quando terminei, recebi a notícia. Amém. Que eu tinha parado de só lutar. Que misericórdia. Obrigada. Reveja ele, é preciso. Amém, querida. É o terço da misericórdia. Eu também acredito muito. Acredito muito nesse terço, nessa hora da misericórdia. Um terço que devia ser nosso companheiro direto, porque é um clamor à misericórdia divina. Vamos lá? Nos debruçar sobre a palavra de Deus. Amanhã, dia de Nossa Senhora do Rosário. E semana que vem é a semana da padroeira. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. O texto de hoje, Lucas 10, 17 e 24. Você sabe que nós estamos no Experiência de Deus, lendo a primeira carta aos Coríntios. Sempre o Antigo e o Novo Testamento, mas aqui, na hora da misericórdia, sempre é o Evangelho do dia. Tua palavra. Lucas, capítulo 10, 17, 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os 62 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a forma do inimigo. Nada vos poderá fazer mal, contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala que os 72 voltaram radiantes, voltaram felizes. Não é para menos, né? Por quê? Porque eles fizeram grandes coisas, grandes prodígios. Mas Jesus diz: Vocês estão maravilhados com o quê? Eu lhes dei esse poder. O poder sobre o inimigo. Mas isso não deve ser o motivo maior de vossa alegria. Maior alegria é porque, por vocês me escutarem e praticarem as minhas obras, os vossos nomes estão escritos no céu. Isso é alegria. Eu comecei falando de alegria. E o que é que deve nos deixar alegres? As tribulações, os elogios, alegres em que sentido? A maior alegria nossa é de fazer o bem. Fazer o bem, é verdade. Fazer o bem sem querer nada em troca. E quanto menos formos reconhecidos, põe no teu coração, quanto menos formos reconhecidos, mais alegria devíamos ter dentro do nosso coração. Porque nosso Pai que está no céu, que tudo vê, este sim. Este nos traz alegria. Eu queria aproveitar. Jesus exultou, movido pelo Espírito Santo. Eu tenho percebido que temos invocado muito pouco a terceira pessoa do Espírito Santo. Uma das razões que me levou a gravar essa música. E eu queria que você, neste sábado, nesta hora da misericórdia, invocasse o Espírito Santo. Se você está sentindo falta de fervor, ih, padre, faz tempo que eu não sei o que é ter vontade de rezar. Peça o Espírito Santo. Padre, faz tanto tempo que eu não sinto vontade de ir na missa. Isso é uma doença espiritual. Peço o Espírito Santo, dai-me, Senhor, afervoramento. Peça, dai-me, Senhor, afervoramento. Vem, Espírito Santo, reza comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Continua agora espontaneamente, Espírito Santo. Fazei-nos exultar de alegria mesmo nas tribulações. Espírito Santo, fazei-nos perseverante mesmo nas dificuldades. Espírito Santo, inflamai nossa alma de amor por Jesus, pelo Pai. Espírito Santo, vem sobre nós. Peça, você que está do outro lado do rádio nessa hora da misericórdia, vem, Espírito Santo. Inflame meu coração, traga fervor às minhas orações. Espírito Santo, repouse e dai-me gosto pelas coisas de Deus. Você tem que pedir, dai-me gosto pelas coisas de Deus. Espírito Santo, dai-me vontade de ir na missa. Espírito Santo, dai-me vontade de rezar o terço. Espírito Santo, dai-me vontade de ser missionário nesse mês missionário. Deveríamos rezar mais e invocar mais o Espírito Santo. Lembrando, nessa hora da misericórdia, aquilo que Jesus disse, que Deus Pai dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Reza comigo, vai. Fogo que aquece, incendeia nossa alma. Incendeia. Fogo abrasador, recaia sobre nós, sobre todos nós. Vem Espírito Santo, vem curar nossas enfermidades, nossas fragilidades. Sustenta-nos, Senhor, na caminhada. Eu fiz questão de colocar essa oração no meio da música e gravar, porque meu coração de sacerdote estava muito inquieto e continua, que nós precisamos passar pelo fogo do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que sejamos curados. Vem! Ó Deus, pela força do Espírito Santo, abençoai a água. Pela força do Espírito Santo, santificai este sábado, este final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.